paz do Senhor. Desculpa, mas eu tô passando mal, tô com enjoo. Eu passei numa lanchonete há umas 2 horas atrás. O cara veio com um blá blá blá pra cima de mim. Come esse sanduíche, é bom. Eu peguei o sanduíche, dei aquela mordida. Tinha alguma coisa azeda. Eu sabia, dava tempo de eu cuspir pra fora. Só de pensar, me dá arrepio. Eu devia ter cuspido fora. Cheguei em casa ainda, abri a Bíblia lá no livro de Jó, capítulo 12, versículo 11. Quando diz que, assim como a boca prova o alimento, os ouvidos também provam as palavras. E muitas vezes eu estou me sentindo mal, é por causa disso. Vem aqueles caras com blá blá blá na minha orelha. Dá tempo de eu puff, jogar fora essas palavras que são azedas e acabo engolindo e me sentindo mal. Quando eu como com a boca, vai para o estômago. Mas quando eu como com o ouvido, vai para o coração. Eu devo cuidar mais do coração também. Ai, estou passando mal. Pense nisso, vocês. Deus te abençoe. Até amanhã.